que é jogador gosta de improvisar. Toda boa aventura há sua dose de improviso, o jogo é pra quem gosta. Saber cair pra ter condição de levantar, que jogador que é jogador gosta de improvisar. É tão bom ainda ter a quem agradecer, a quem se desculpa, na era dos mal agradecido. Risco é me segurar, que não tem plano de mudar e nem ficar mudar. Só fala, sua atitude não diz nada, então manda descer toda papelada, assinada e carimbada, pra tentar fazer valer o que você quer dizer, já que suas atitudes não podem transparecer. Tá embaçada, é certo, não dê desculpa, fica esperto, porque mais cedo ou mais tarde o teto cai. Pessoas de palavras são raras como os amores, falsidades verdadeiros, shows de horrores, como no meio de uma multidão, buscando um real sorriso de satisfação pela vitória de um irmão. É sem inveja, sem recalque, sem tragédia, de coração, personagem fora da encenação. É sem roteiro, sem rodeio, tá com medo porque veio. É tão bom ainda ter a quem agradecer, que a vida é uma aventura e toda boa aventura há sua dose de improviso, o jogo é pra quem gosta. Saber cair pra ter condição de levantar, que jogador gosta de improvisar. Toda boa aventura há sua dose de improviso, o jogo é pra quem gosta. Saber cair pra ter condição de levantar, que jogador gosta de improvisar. Ai, não é possível, não é tão difícil brigar consigo. Chega com educação, tira o sorriso do meio de tanta confusão. Briga na batalha com os irmãos, com os companheiros. É, não se importa quem for, se amou, odiou. O espelho se quebrou, se pede entre a verdade e a imagem. Ou se formou, taca fogo, dane-se o que os outros fez. O preço da maldade paga você, escolhendo o que plantar. A lei da natureza tarda, mas não vai falhar. Taca fogo pra ele se grar, é. Segue seu instinto que a sorte não há de faltar. É tão bom ainda ter a quem agradecer, a quem se desculpa. Eu, nera dos mal agradecido, risque me segurar, que não tem plano de mudar e nem ficar mudar. Pisa no meu calo, se prepare, vai me ouvir gritar. Segue seu instinto que a sorte não há de faltar. Que a vida é uma aventura e toda boa aventura há sua dose de improviso, o jogo é pra quem gosta. Saber cair pra ter condição de levantar, que jogador gosta de improvisar. Toda boa aventura há sua dose de improviso, o jogo é pra quem gosta. Saber cair pra ter condição de levantar, que jogador gosta de improvisar.